O poder de Deus é grande, é força que não esgota. Eu ando com Deus na frente, pro azar não dou pelota. Vou colado com a sorte, igual caio na bigota. Dei um chute na miséria, fiz ela virar cambota. Eu ando com Deus na frente, achei o ninho da nota. Meu dinheiro vai pro banco, funcionário em pacota. O gerente é gente fina, é seda que não desbota. Quem tem um gerente amigo não cai na mão de agiota. Eu ando com Deus na frente, vou indo na maciota. Eu planto na terra seca, sem chuva a semente brota. Tiro água do deserto, seco lagoa na grota. Fiz um bando de urubu, vira um bando de gaivota. Meu pagode em linha reta, não sai um palmo da rota. A mão direita ponteia, dança os dedos na canhota. O meu peito é uma jamanta que não transporta a derrota. Lotadinha de sucesso, desce a serra e não capota.